Tento viver um sonho, já vivi um pesadelo. Cada letra que eu componho, escrevi com verdadeiro sentimento, eu recomponho com a caneta entre os dedos. Cada rima que eu ponho, eu acabo com meus medos. Lembro que alguém me falou, não desperdiça nenhuma linha. Nesse livro eu sou o autor, não desperdiço nenhuma linha. Nele escrevi doutor, lembra a doença que eu tinha. Hoje ela acabou e foi embora sozinha. É, infelizmente não chegou nesse capítulo ainda, mas minha irmã se mudou. Sinto saudade ainda, e quando você casou, baby, cê tava tão linda. Cada dia que passou, pensei na sua partida. Só viver a vida, o quê? Cês não querem que eu sonhe? E se o rap morreu, o corpo não se decompõe? Principalmente quando usa e compõe. Sim, eu sumo, mas eu volto igual o sol quando se põe. Então vai, vai. Como uma sinfonia, uma banda em um homem. Da quem diria? Sim, eu falo coisas que às vezes não queria. Pra outras pessoas dá valor como eu daria. E Deus me deu o dom, então eu vou usá-lo bem. O mic no on, juntei grana, foi caro, hein? Quando eu ouço o som, aí é que eu reparo quem realmente é bom e vai levá-lo mais além. E eu vou, plantei o rap pra que ele não pare. Cada rima que eu regue é um novo hectare. Casado com a música até que a morte nos separe. Entre na nossa casa e a bagunça não repare. Mas se reparou? A gente tá de mudança e muita coisa mudou desde que eu era criança. Muito rapper julgou, falou pra perder a esperança. Sabe o que que mudou? Hoje eu canto, ela dança, então vai! Foi longe, salve pros meus manos de Belo Horizonte. Quanta coisa que mudou, responde. Como que ia comprar um pano com rinoceronte? Eu mato cada linha com a minha rima franca. Moleque perde a linha, sempre numa linha branca. Balada só palinha, vejo mina que era santa. Nariz cheio de farinha e assim ela roda banca. Damn. Coisas que eu penso e logo somem. Homem faz a arma, arma não faz o homem. A vida é o karma, as leis não correspondem. Minha rima, remédio da alma, quero que todos tomem. Zá, meu rap BBB, ele é reality. Os raps nesse CD é só high quality. Espero que todos eles reparem que matei essa pro CD e foi fatality. Eu descobri que eu tinha um problema de visão quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, quando eu tive minha primeira crise. Mas até então, eu desde pequeno eu tinha, mas eu não sabia, assim. E então você não percebe, assim, você não nota, então você tem que aprender a fazer tudo de novo. Pode te impedir de fazer uma parada, mas a gente é capaz de se adaptar. Era difícil de fazer? Era difícil de fazer. Mas a questão não era fazer uma coisa fácil, a questão era fazer o que você quer fazer. Então, você é capaz de qualquer coisa se você realmente quiser essa coisa.